estudos de uma casa espírita, mas nós vamos tentar colocar aqui exatamente de maneira um pouquinho mais simples e mais compreensível aquilo que é a questão primeiramente da simbiose. Recapitulando, há umas duas ou três semanas atrás nós conversamos aqui a respeito dos tipos de obsessão. Por quê? Porque a simbiose é um tipo de obsessão. Então a gente tem que, para entender a simbiose, a gente tem que entender o que, que são as obsessões. Então existe a obsessão simples, existe a obsessão por subjugação, ou a obsessão subjugativa, que é aquela que demora às vezes anos, décadas, para se fazer efeito, e as obsessões sobre possessão, que elas atuam mais em cima, digamos assim, mais diretamente com encarnados que são médiuns, Então, possivelmente, a possessão, muito dificilmente ela existiria em pessoas que não têm uma mediunidade bastante aflorada. Mas eu quero me deter aqui, nós queremos nos deter aqui mais na questão da obsessão subjugativa, que é aquela aonde permite o processo fenomênico da simbiose. É mais na obsessão subjugativa. É aquela onde o obsessor, mais precisamente falando, que é o ser espiritual que atua como obsessor por sobre o ser encarnado, que seria o ser espiritual encarnado, ele atua. A simbiose, o que, que é? É uma união de dois ou mais seres vivos, sejam eles de qualquer tipo na natureza, que se comprazem, que se, digamos assim, se unem de tal forma que um satisfaz algumas satisfações do outro. Os dois, eles têm, digamos assim, uma união a tal ponto que quase não se observa o que é um e o que é outro na natureza. A simbiose é isso, é uma troca mútua de energia. Se tu tirar um, provavelmente o outro vai morrer na natureza. Bom, na questão da obsessão por simbiose, ela se dá, então, na forma subjugativa. O que é a forma subjugativa? É quando o obsessor, já foi falado algumas semanas atrás, ele conhece de tal forma o ser humano, quer dizer, o ser encarnado, a tal forma que ele conhece muito mais esse ser espiritual encarnado do que o próprio ser espiritual encarnado se conhece a si próprio. Então ele vai, às vezes, demorar 15, 18, 20, 30 anos para chegar a tal ponto de subjugar esse encarnado. A tal ponto de que, após alguns anos, se construa essa relação simbiótica, que é uma relação em que, por experiência de médiuns, videntes, bastante experientes, eles chegam a tal ponto de não perceber quem é o encarnado e quem é o desencarnado. A tal ponto de acoplamento do ser espiritual desencarnado com o ser espiritual desencarnado, que não se percebe quem é um e quem é outro. Essa é a questão. Então, como é que funciona isso? Isso funciona porque existe uma permissão do encarnado, sem dúvida nenhuma. O encarnado, ele se compraz, ele sente satisfação nisso, como também o ser desencarnado sente satisfação em haver essa troca de mútuas satisfações, prazeres, enfim, os dois se sentem bem. Só que é o seguinte, vai com o tempo em que o ser encarnado, o ser vivo, digamos, nós aqui, eles começam a definhar, porque o ser desencarnado, ele começa a sugar tanta energia, digamos assim, tanta energia animal, aquela energia vital do ser encarnado, que começa a definhar. aí começa a emagrecer, começa a ter doenças de ordem psicopatológicas, que o médico não descobre o que é, e chega até ponto de haver um desencarne. Os processos desobsessivos para esse tipo de simbiose são muito complicados. Porque tem que ver assim, tem que haver uma equipe tanto de encarnados numa mesa mediúnica como de desencarnados, que seriam as equipes espirituais desencarnadas, bastante competentes e especialistas em fazer esse tipo de trabalho. E às vezes demora até 2, 3, 4 meses para que haja gradativamente, bem lentamente, essa separação desses dois seres, um espiritual desencarnado e outro encarnado, para que quando estiverem quase que totalmente separados, haja então a doutrinação desse ser espiritual desencarnado, que seria o obsessor, e aí então o ser espiritual, esse, a pessoa encarnada, ela vai se ver livre. E, inclusive, ela vai passar por um processo depressivo, porque vai faltar alguma coisa perto dela. É, dificilmente acontecem esse tipo de obsessões simbióticas por ódio. Isso aí acontece, às vezes, muito mais por amor, entre aspas, né, de alguém que partiu e que era muito querido, que era muito ligado a essa pessoa que ficou encarnada, né? E que acontece essa união, mesmo com alguém morto, como a gente fala, vulgarmente, e alguém vivo. Então, isso é a simbiose. Se vocês quiserem mais informações, aqui na biblioteca tem 2 livros excelentes, que é Nos Domínios da Mediunidade e Painéis da Obsessão. É, o autor espiritual é Manuel Filomeno de Miranda, e o autor encarnado, eu não sei se é Divaldo Franco ou Chico Xavier, mas são 2 livros fora de série que explicam de forma bastante abrangente e compreensível essa questão da simbiose. Então, é um tratamento difícil de ser tratado, e olha, e existe bastante pessoas encarnadas que passam por esse tipo de problema e elas não percebem. São essas doenças que aparecem, que não são diagnosticadas por exames, por qualquer tipo de exames, uma batelada de coisas que as pessoas fazem, digamos, em eletros, esses exames aí que existem de rotina aí, não descobrem os tipos de doenças, e a gente vai perceber que são, às vezes, influências espirituais que são exatamente bastante avançadas, que chegam a esse ponto de haver essa união entre encarnado e desencarnado que não se percebe. Bom, quanto à questão do monodeísmo, também é uma coisa bastante complicada. E monodeísmo, mono, um, deísmo, pensamento. Pensamento fixo, um pensamento fixo. Eu vou tentar aqui passar, nós tentaremos passar para vocês aqui, mais na questão de um ser espiritual desencarnado. Como é que funciona o monodeísmo? Monodeísmo. A entidade também fica restrito às questões de obsessões de subjugação. O ser desencarnado, aí é uma questão mais de ódio, uma questão mais de revolta. Não existe afeto nenhum. O ser espiritual desencarnado, extremo conhecedor da pessoa obsediada, ele vai criar um modo de pensar exclusivamente, digamos aqui, ódio. Não revolta, não raiva e nem desejo de vingança. Ódio, ódio. Aí ele vai ficar, não 30 segundos, ele não vai ficar um dia, ele não vai ficar 10 dias, nem um mês, nem um ano, só pensando no ódio daquela pessoa, contra aquela pessoa encarnada. Ele vai ficar 10, 15, 20 anos nessa nesse pensamento monodeísta. Ódio, ódio, ódio. Esse ser espiritual desencarnado, ele vai chegar a tal ponto que ele começa a perder a sua estrutura molecular perispiritual, devido ao problema monodeísta. Ele fica pensando tanto no ódio, no ódio, no ódio, que tudo isso volta para ele, a tal ponto de perder a forma do corpo físico. Ele se torna, inclusive, parecido até, claro, no mundo espiritual, nos umbrais, parecido, às vezes, com animais, das mais variadas formas. E se vocês leram alguma vez algum livro que falasse das formas ovoides, que é o mais baixo nível daquilo que se pode chegar, o ser desencarnado, ele se torna um ovoide através do pensamento, da ação monodeísta. É dessa forma que ele chega a tal ponto de total desestrutura molecular do seu veículo perispiritual, a tal ponto de chegar a se tornar um ovoide. Vejam só o que, que o ódio, sentimentos de ódio, de raiva, de desejo de vingança, de ciúmes e outras e outros tantos advérbios aqui que a gente pode dizer, né, de baixo teor vibratório. É tudo uma questão de vibração de pensamento. Então o ódio, a raiva, o desejo de vingança, tudo isso, quando nessa forma de pensamento monodeísta, transforma esses seres espirituais, às vezes, nessas formas grotescas de ainda seres que são ainda, digamos assim, que tem toda a nossa compreensão, né? Porque afinal das contas são irmãos nossos, né? Que não tiveram a capacidade de relevar, de perdoar, de, digamos assim, de conseguir passar por cima de tantas dificuldades, talvez, que passaram tanto no mundo de encarnados, e eles chegam a esse ponto aí. Então, esse também, sobre a questão do monodeísmo, também nesses dois livros que eu falei, do Manuel Filomeno de Miranda, Painéis da Obsessão e Mecanismos nos Domínios da Mediunidade. São livros fantásticos que vocês podem ler, são de fácil leitura e que vocês vão perceber e vão aprender, talvez de melhor forma, né, do que eu falando aqui. Lá tem muito mais explicação, muito mais técnicas, às vezes bem mais apuradas a respeito desses dois assuntos. E existe também o monodeísmo de encarnado, que aí eu não vou entrar no assunto, talvez o Mick coloque ele depois, que também é bastante complicado. Então é isso. Obrigado.